dernière dédicace de cette émission, ce sera demandé, c'est demandé de la part de Florent Amigo, qui envoie une dédicace et qui dit: je dédicace cette chanson pour tous les auditeurs et les collègues de la radio. Donc merci, sans oublier l'animateur, merci Florent à qui je fais un gros bisou, qui enregistre toutes nos émissions, qui met les podcasts ensuite sur sa page Facebook. Et on va écouter Carlos Pires et Pra Portugal, et c'est maintenant sur le 96.2. Quinhas, anda, vai para Portugal! Portugal, estava tudo igual como eu deixei. Quero lembrar agora, tudo foi embora, só eu fiquei. Se eu voltar a sair desta linda terra, prometo voltar. Minha terra sem igual, ao meu Portugal, para te abraçar. Campos bem floridos com os seus trigais, sempre verdejantes, com histórias tão bonitas no meu coração, mas já tão distante. A distância não tem fim, e mesmo lá longe, sempre a recordar. Vejo na solidão o meu coração.